Desiste melancólico ao relembrar canções. Poderia ter morrido, mas corri atrás do sonho. Vida longa que eu proponho aos guerreiros do futuro que também formaram planos. Nossos destinos todos nós selamos. Sem perceber os tempos mudavam. Uns dançavam, outros saíam e assaltavam. Eram presos, nunca mais voltavam. Mas eles também sonhavam em ganhar. Concurso de break no Gugu ou Barros de Alencar. É bom lembrar, mas também dói lembrar. Tempo bom que nunca mais vai voltar. Mas a cama é pra sonhar, a vida é pra viver. O jogo é pra vencer. Respeite as regras, a vitória será mais bonita. Aí o rap cresce e a família fortifica. Família fortifica. Mãos pro alto, batam palmas. Eu quero ver mãos pro alto, batam palmas. Você é um homem livre, não está em senzala. Faça desse momento uma celebração. A vida aproveite, ninguém sabe a hora da partida. Seja feliz, busque o que almeja. Isso aqui é hip hop, uma joia da herança negra. O Mickey é um par de techniques, caixa acústica e um mix, break beat e grafite. Uma escola X e lousa, sente a cita, aula do de Souza. Bota todo mundo pra se divertir. Bota todo mundo pra se divertir. Barraco pro show, da caixa de som batendo. Na rádio, na rua, na minha, na sua, vai vendo. O rap não para, você fica de cara, acontece. E tudo que sobe, inclusive, não importa o que desce. Tempestade, contrato, te dopa e te bota na lama. Aos poucos afundando na areia movediça da fama. Atrás da grana, não pense que nada é de graça. São leões e abutres devorando a sua carcaça. Não dá pra parar, vai do jeito que dá. Tem que continuar, deixa o talento falar. Na queda eu tô lá, no auge eu tô lá. Os últimos da lista, eu primeiro lugar. Atire a primeira pedra, quem quiser parar. Hip hop positivo veio pra ficar. É, ninguém vai tirar do lugar. E nós garante, fazendo a ponte até que todo mundo cante. Pode crer, armado de boa música eu vou além. Bandidagem demais, orgulho pra ninguém. Rimar o bem, não tem pra ninguém. Eu me sinto bem, a sua vida está em jogo também. Revolução é se juntar em paz sem destruir. SB Funk nunca é tarde, mano, chega aí. É de verdade, originalidade. Jesus Cristo, o número 1 da cidade. O Mickey é um par de techniques, caixa acústica, um mix, break beat e grafite. Uma escola X e lousa, sente a cita, aula do de Souza. Bota todo mundo pra se divertir. Bota todo mundo pra se divertir. JC vivo no seu kit familiar. Da quebrada pra zumbizar, porque nela é meu lugar, é epidemia. Rapaziada da pesada, tanto bate que bate a cabeça. E a informação se alastra. Um mic, um par de techniques. E boy MC DJ riscando no grafite. Apocalipse, luz, na fé pra abençoar. Sete taças são que punha Gaspar, África. Espírito Santo presente na mente do inocente. Sagrada rima de Deus, esperança que cura o doente. Som de rua, hip hop, cultura, cura, curta a lua. Beleza pura, beleza pura. Da mata quilombola que evita invasão. O conhecimento abre a cuca, a origem é a busca. O bar de humildade, respeito, transforma o som. O rap orienta, o hip hop educa. O mic é um par de techniques, caixa acústica e um mix, break beat e grafite. Uma escola X e lousa, sente a cita, aula do de Souza. Bota todo mundo pra se divertir. Bota todo mundo pra se divertir. O mic é um par de techniques, caixa acústica e um mix, break beat e grafite. Uma escola giz e lousa. Sente, assista a aula do de Souza. Hey DJ, Mr. MC, bota todo mundo pra se divertir. Hey DJ, Mr. MC, bota todo mundo pra se divertir. De Souza.